programa a seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo. Não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QNews Science. Hoje, quinta-feira, dia 30 de maio. E a notícia dessa vez, Gregório? Olha só. O tamanho médio dos animais irá encolher à medida que espécies maiores enfrentam a extinção. E a culpa é de quem? De quem? Ser humano. Ah, rapaz. Isso aí. A dúvida é, então, o ser humano ele vai aumentar ou cair? Depende do tamanho, né? Uma hora chega no limite de tamanho que ele é o próximo. O ser humano vai ter 30 metros de altura. Esse é o futuro. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que, tipo, já que ele tá matando os maiores primeiro... Quando chegar na vez, ele for o maior, ele vai embora. É troca equivalente, mano. Os bichos estão diminuindo de tamanho, tem que aumentar. Não faz sentido. Tá que foi. Eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E esse é o QNews Slides. Lá vamos nós. Do fetiche de diferença do tamanho. Qual que é o nome desse fetiche? Está no ar mais um QNews, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Com um estudo publicado na Nature Communications, a massa corporal média de mamíferos diminuirá coletivamente 25% nos próximos 100 anos, já que muitas espécies maiores enfrentam a extinção. Compare isso com os últimos 130 mil anos, quando a massa corporal caiu 14%, um valor aproximadamente equivalente a 0,001 por século. Que é uma parte de mil. Eu fiquei meio confuso nessa pesquisa. Em relação à massa corporal média, seria a massa corporal que cada indivíduo teria, e não a espécie em si. Porque se fosse a espécie em si, não faria muita diferença, tá ligado? Porque só de bactéria já ultrapassaria, tipo, todos os animais, os mamíferos grandes que existem. Ué, tá fazendo a média, ué. Não entendi essa dúvida. Não, você não entendeu, cara. É a média de... como que eu vou dizer? Média de massa... de indivíduos em todas as espécies e não a média de massa que ocupa aquela espécie. Por exemplo, bactéria não tá dentro porque ele tá falando de animais. Sim, você entendeu o que eu tô falando de conceito tipo formiga. A massa de formigas é muito maior do que a massa de girafas, saca? A massa de formiga do açúcar é muito maior que a massa de girafas. Você tá perguntando se era tipo a média de perda de massa do indivíduo ou a soma das perdas de massa? Não, eu quero saber se... Eu tava confuso na hora, mas eu já entendi agora, né? Que era o seguinte, se era a massa da espécie, no geral, o peso das espécies no todo, saca? Uhum. O peso das espécies, da massa de espécies de animais, animalia, na Terra. Por exemplo, tem um bilhão de toneladas de animais na Terra. Ou se era a massa média por indivíduo vivo da animalia na Terra. Por exemplo, pega a massa da menor formiga e a massa da maior baleia e a média. Mas se você fizer uma média entre as espécies, a média entre os indivíduos, dá a mesma média, cara. Não dá, por causa do seguinte, porque se fosse de espécies, existem, por exemplo, a espécie de formigas. Aí tá aumentando a quantidade de formigas. Ué, tá, mas esse estudo, ele é absoluto ou é relativo? Se ele for relativo, é válido. Não, pelo que eu sei, ele é absoluto, inclusive... Se cada indivíduo perder 20%, é válido. Não, e aí seria em relação à perda de massa média de indivíduos na Terra. Que seria, por exemplo, a média de um indivíduo animalia na Terra era, por exemplo, 150 quilos, tomamos por base. Então, em média, os animais na Terra têm 150 quilos. Porque isso leva a menor formiga à maior baleia, por exemplo. Uhum. Saca? Uhum. Ou poderia ser, por exemplo, a média de massa dos indivíduos da espécie. Por exemplo, a maior sociedade de formigas, a menor sociedade de formigas... Por exemplo, o menor cardume de peixes e a maior sociedade de abelhas, por exemplo. A sua explicação, eu entendi o que você quis dizer, mas a sua explicação, ela tá indo pro que eu falei. É, mas mesmo assim... É porque a gente tá falando de perda somada e perda relativa, não de média. Porque se você fizer média por média, vai dar a mesma coisa. É, porque isso aqui não levaria em conta a quantidade de indivíduos dentro daquele grupo, e sim apenas sim, o indivíduo mais pesado. É isso, exatamente. Tipo, pode ser só uma extinção em massa, não a perda de peso, por exemplo. É, Exatamente. Então, tipo, se morreu todo de baleia, cai a média de peso, porque morreu baleia e ela pesa pra caralho. Sim. É, mas se fosse de, por exemplo, de grupos, por exemplo, se acabou um grupo, sim, inteiro de baleias, mas em compensação triplicou a quantidade de formigas, você tem um aumento de formigas, porque o grupo de formigas ele é muito maior e mais pesado do que aquele grupo de baleias. Sim. Que eram poucos indivíduos de baleia. É que a ideia é relativa, tipo, a gente vai somar todas as massas, ou a gente tá analisando a média de perda relativa de peso, tipo... Ah, em média, todas as espécies perderam 20% de peso. É, isso aí. A gente vai lendo aqui, vai desenvolvendo e o ouvinte vai entendendo melhor. Bom, chocante. Parece que os humanos são culpados. Com nossa distribuição arbitrária do habitat natural no planeta, nossa propensão à caça e à mudança climática causada pelo homem. De longe, a maior ameaça aos pássaros e mamíferos é a humanidade, com os habitats sendo destruídos devido ao nosso impacto no planeta, como desmatamento, caça, agricultura intensiva, extensiva também, deixar claro aqui, urbanização e os efeitos do aquecimento global. Escreveu Rob Cook, o autor principal do estudo, pesquisador da Universidade de Southampton, caramba, no Reino Unido, disse em um comunicado. Southampton. Porra, foda de falar. O substancial downsizing, de queda de tamanho, de espécies que devíamos poder gerar impactos negativos adicionais para a sustentabilidade ao longo prazo da ecologia e da evolução. A equipe chegou a essa conclusão depois de analisar 5 características em 15.484 aves e mamíferos terrestres. Isto é, a massa corporal, tamanho da ninhada, dieta, habitat e o tempo entre as gerações. Os analistas vermelhos de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, eles também previram que as espécies mais prováveis morreriam nos próximos 100 anos. Espécies listadas como criticamente ameaçadas, como o orangotango de Sumatra, receberam uma escassa taxa de sobrevivência de 1%. Animais como o tigre de Amur, listado como ameaçado de extinção, receberam uma chance de 2 a 3 de chegar ao final do século. Enquanto aqueles listados como vulneráveis, como a girafa, receberam 90% de taxa de sobrevivência. E modelos computacionais foram sendo usados para... Girafa tá top. É, girafa é cabulosa, né? E pior que, tipo, elas estão começando a cair, mas é porque era um bicho que reproduzia muito, então... Mano, é alto, né, mano? Fica comendo árvore que não devia, aí fica reproduzindo. Porra, vê o leão, ela dá um coice, o leão morre, era um bicho muito... Na moral, a girafa, mano, é um dos bichos mais agressivos da savana, tá ligado? É, porra, era foda. Sabe por quê? Porque o cérebro está longe do chão. Essa é a vantagem. É que a gravidade tem menos impacto, o cérebro desenvolve, mano. Exatamente. Modelos computacionais foram então usados para prever a perda de biodiversidade que podemos esperar ver no próximo século. Nós demonstramos que a perda projetada de mamíferos e aves não será ecologicamente aleatória, explicou Felix Eindenbrod, professor da Universidade de Southampton. Southampton. Um processo seletivo em que certas criaturas serão filtradas, dependendo de suas características e vulnerabilidade à mudança ecológica. Os resultados sugerem que os pequenos e rápidos... roedores e pássaros, né? Uhum. Têm melhores chances de persistir, enquanto as espécies maiores, menos adaptáveis, como rinocerontes e águias, por exemplo, estão em maior risco de extinção. Os fatores que colocam uma espécie em bom lugar incluem o tamanho pequeno, vida útil mais curta, dieta com insetos pesados e uma abordagem generalista, ou seja, como qualquer coisa. Onívoro então. Né? Tipo rato. É, rato, né? Rato, porco. Porco já é doméstico, né? Mas se fosse rato também. Selvagem, vivia bacana. É, o rato é doméstico, é. Tá. É, esses animais domésticos aí, só procriam. É, eles não são os animais mais bem-sucedidos à toa. Exatamente. Eles são bem-sucedidos porque... Os ratos são os mais bem-sucedidos porque eles se autodomesticaram. Não, tipo, eles pensaram, mano... Se a gente se domesticar... Se eu lutar contra esses macacos malucos aqui, eu vou ser extinto. Eu vou perder. E se eu usar eles? É. Então, eu me misturo a eles e eu me domestico sozinho. Ninguém precisa fazer nada. Eu vou ficar aqui no esgoto deles, comendo as comidas que eles deixam pra trás... Olha o tanto de comida que eles deixam. Fácil. É porque eu roubar a comida deles, eu posso comer a sobra deles. Exatamente. E tem o mesmo sabor e é muito mais fácil de conseguir. Pois é. Não tem que caçar, não tem que predar, é só ir. Exatamente. Pô, foda. Bom, a conclusão do estudo ecoa a dos relatórios de biodiversidade da ONU e mostra que estamos no meio da sexta extinção em massa. Mas a esperança não está perdida ainda. Eu acho que eu já perdi a esperança, mas assim, se tem gente que me perdeu, pô, vamos aí, né? Vamos que vamos. As extinções foram vistas anteriormente como inevitáveis, determinísticas e trágicas, mas também podem ser vistas como oportunidades para as ações de conservação direcionadas, acrescentou Amanda Bates, presidente da Universidade Memorial do Canadá. Enquanto uma espécie que está projetada para a extinção persistir, há tempo para ações de conservação. Esperamos que a pesquisa, como a nossa, possam ajudar a orientar isso. Quero dizer, basicamente, que, tipo, o orangotango lá tá morrendo, mas não morreu. Então dá tempo de, né, enquanto te... sei lá, tem uma fêmea, tem um macho, dá pra fazer as paradas. Pior, cara, a gente vai chegar no estado que a gente vai ter que clonar eles. Aí vai ter um monte de clone de orangotango. É mais fácil ainda. Mais fácil ainda, cara. Eu não sei por que não fizeram. Eles estão tentando não fazer isso, mas eu sei que vai chegar no ponto que eles vão fazer. Mano, esse é o futuro. The future is now, old man. Não, quantos orangotangos você quer no seu zoológico? Ah, eu quero 5. Pera aí, que daqui a... daqui a 9 meses a gente entrega. Já parece. A gente precisa de um orangotango só pra ser a barriga de aluguel, o resto. Nem precisa, é tudo in vitro. Vai desenvolvendo dentro de um potinho de vidro, simulando a passagem. Essa tecnologia tá tão avançada aí, a gente precisa desenvolver mais. Bom, e é isso, né? Acho que agora deu pra entender mais ou menos o que é, que é a média do peso dos indivíduos no geral. Basicamente, os animais emagrecem muito mais fácil que você. Porque você não para de reproduzir, né, seu transante. Enquanto tá lá as baleias tudo morrendo, você tá aí vivo. Né? E os ratos também, culpa dos ratos. Quem mandou cuidar de rato? Exatamente. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Mais esse Kenny News Science. E falou! Falou! E cuide bem dos animaizinhos e não desmate. Não mate girafas, porque senão ela te mata de volta. Realmente, cara. Você não pode com as girafas. Nunca.